Indiana, um ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 012, trip 9961, no bom voo. Via Pat via 1 e Índia, senhorita, podia confirmar se eu não quero informação? Afirmativo, Pat 1 e Índia, Pat principal Índia. Recente, 1 e Índia, posso monitorar na torre 9961 da trip. Esquerda, proa 150 para o localizador, chama estabilizar. Pro 150 para o localizador, reportará estabilizado 35364. Localizador está 3514. Peguei 514, complete LS, redução para aproximação, torre 118, decimal 95. 1895, dela daqui a pouco, 3514. Red Quebec Kilo, prossiga. Prossiga, Juliette Quebec Kilo. Do 4144. Ok, suba no setor oeste da ilha para 065, rebote atingindo, Juliette Quebec Kilo. Está 3514, uma milha para cima, embaixo travado. Está 3514, ajuste no 012, reposta travada, uma pista livre. Está embaixo travado, agora meia milha para cima, 3514. Para 4 mil pés, voa Duna, último turno 012. 4 mil, voa Duna, 12. André 5, 1 no 7, está autorizado pouso, pista 1-0, vento 120 graus, 1-5-9. Livre pouso, pista 1-0, está 3-5-1-4. Azul 4-1-4-4, decolado às 4-7, chama controle 1-2-0, decimal 8. Controle 2-0-8, azul 4-1-4-4. 4-1-4-4, apenas corrigindo 1-1-9, decimal 8. Confira para o 4-1-4-4. Frequência do controle 1-1-9, decimal 8. 119-8, azul 4-1-4-4. Salvador, muito boa tarde, o Trip 9961, pronto, espera dar 1-0, pronto. Trip 9961, mantém o ponto de espera da 1-0. Mantém, 9961. 1-755, pode ser, confere, vai de cópia. Guarda cópia no 755. Companhia. Agora sim, estamos na escuta, não estou ali com o Mike. Ciente Novambar Yankee Mike, DGL em Valença, ok. Toma do Lima Papa Mike visual com LC. Frequência livre, Lima Papa Mike. Frequência livre, obrigado. Ele? 55, pronto, cópia. Condições visuais, frequência livre para coordenação. Nível 360, via Peruzulu 16, decola da pista 10, com primeira curva à direita, saída da Euleda. Após voa direto bridge, onde intercepta Peruzulu 16 e sai conforme a rota. Aciona 5531, controle 119, decimal 8. Afirmativo, autorizado 360, decola da 10 com curva à direita, perfil da Euleda Bridge, onde intercepta do Peruzulu 16. 5531 é o transponder, Rio Controle 119, decimal 8, voo na 755. No 755, atendimento correto, eu peço para o Puxa. Para pronto, para o Puxa, na posição 6, no 755. O voador, o voo 925, Puxa, back acionamento, posição 2. No 925, número do setor, aguarde para o Puxa. Aguarde, 925. 395, contato radar, passa para Bog, desça 050, voa Duna, vigilante. 050, voa Duna, voa 395. 364, está autorizado pouso, pistão no zero, o vento 1900 graus, 1932. Autorizado o pouso, trip 5364. Tá, 3514. É o TAN 32, 17 para o TAC, 3 horas e meia, alterna Guarulhos, nosso POV 1160. 3217, táxi direito via Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 012. 1012, táxi à direita, via Índia, ponto de espera 1895, 3217. Zero 1 3 0 9, está livre, o acionamento é para o táxi. Está livre, já reportava para o táxi. 0 9. Fumaça 1-6, passa nível 1, 3, 0 em ascensão e chama centro Recife na frequência 126, decimal 85, fumaça 1-6. 2685, bom voo, até a próxima. Lima tem cabeceira 1-0. Lima tem cabeceira 1-0, 1925, após o parqueamento da aeronave da Sano 03, está livre o funcionamento para o paratáxi. O 364, sala 52, livre à direita, e chama a sala em 121, décimo 9. 121, décimo 9, 353, 64, boa tarde. Salvador, boa tarde, trip 5364. Trip 5364, boa tarde, taxi Alfa, Kilo para o Pat 3, até os sinalizadores. Alfa Pat 3, atenta ao balizador, trip 5364. A torre. Negativo, Sorris. Está autorizada a decolagem no pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-5-9. Gente, decolagem autorizada, pista 1-0, 9-9, não dá tempo. Mike Eco Delta, está autorizado a alinhar e decolar da pista 1-7, o vento 1-0 graus, 1-4-2. Te reporte para o ingresso. Confirmando, Juliette Cabecinha. Sim, Juliette Cabecinha. Subida ao nível 1-0-0. Afirmativo, dá. Azul 4144, passa 1-7-0, serviço radar encerrado, a 30 milhas de Salvador, chama agora centro, Recife, frequência 133.25. 133.25, confirmando? Afirmo. Senhor passageiro, poderia confirmar por tempo estimado? Autorizado, o pulso é para ataque, o gol 1925. Maratão, tá? Obrigado. 1-9, decimal 8. 1-9, decimal 8. 3628, desce para 3.000 pés, voando Duna, altimetro 1012. 3.000, voando Duna, 3.000. Controle, eu quero estar mapeado. Quebec Kilo, reporte nivelado, uma centena. Quebec Serra, reportaremos. Quebec Serra, chame a torre em 118, decimal 95. Controle de trip 9961, decola sua escuta. 5861, boa, contato radar direto Leda, vigilância, 599961. 9961, direto Leda, sente a ascensão 200 autorizado? Afirmo, autorizado. Com 1755106, aguarda para push número 2 do setor. Firma artigo número 2. Alô, 1-0 na 3, está pronto para ataque com 3 horas, 54 minutos de autonomia. Alterna o Galeão com POV de 143. Mil, Botará e LS estabilizados na 3628. Estimação, aguardando pista livre. Este está atrasado, parte 1 no via India, ponte 1895, como número 2, vai ser que hora nossa compra com 1013. Controle, controle, Romeu Lima. Romeu Lima, controle, prossiga. Negativo. O Romeu Lima decolou de Veracruz para Conquista e solicita o 105 para Conquista. Ok, como aeronave, o controle não aceita plano a fio. Não, ele fez o plano na IES. Está dentro da validade, ok? 19 decimal 8, o Mike é cuidado. Ok, o controle está verificando o plano de voo, ainda não consta no sistema. É Papá Romeu Zulu Romeu Lima? Já no controle, o Zulu Romeu Lima. Passou externo, baixado travado, 4206 da Zona. Utilizado o plano de voo conforme, a peça passa a responder 5550 e para que ele confirme qual foi a altitude requisitada. 4206, está autorizado, pouso pista 10, vento 110 graus, 142. Livre pouso, 4206. O Kilo Quebec Serra 360, curtíssimo pela esquerda, reportando final no 7. Combinação de chamar ataque, 75. Sim, se acionando como número 2 para pouso, aguardando autorização de pouso. Positivo. Então, 3297, decolado 58, chama controle em 1-19-8. 1-19-8, então 3297. Voo 925 para o táxi, 83 a bordo, autonomia de 4 horas e 5, alternando Uberline. Completa aproximação, chama a torre 118-95. 895, graça ao turno 3-98. Não tenho 95, afirmo, DS 2000, autorizado final ILS. DS 2000, autorizado final ILS, voo no 395, confirmando 1012. Confirmo, 1012. Pistão 17, vento 110 graus, 159. Livre pouso pelo Quebec Serra. Sobe pro 360. Azul 4206, sala 59, livre direita, chama sala em 121.9. Livre direita em solo 29, 4206. 9-1, grato. Muito boa tarde, eu vou 1925, ponto espera para nós. Gol 1925, mantém ponto espera da 1-0. Mantém ponto espera, gol 1925. Oi, Salvador, boa tarde, está 3628. Está 3628, ajuste altímetro no 0, 1-1, continua em aproximação, reporta baixar travado. Tá, o está 3628. O TAN 3628, está autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 142. Sente livre pouso 10, TAN 3628. Kilo Quebec Serra, o sol aos 1900, livre próxima direita, ao estacionar frequência livre. Bono 755, pronto para o táxi, com PAB 74, 3 horas e 20, alternativa é Campinas. Bono 755, táxi via Pátio 1, Índia, no ponto de espera, Torre 1, no 8995, ajuste no 01. Pátio 1, Alfa, no ponto de espera, 18954, boa torre. Muito obrigado, Bono 755. Prossiga aqui no canal de terra. É, confirme um pedaço de... que tipo? 1395, passando Duna, completa final LS, torre 118, decimal 95. 295, 395, obrigado. ...925 ali, mantém cabeceiro 10. Mantendo 10, boa noite. Três, meia, dois, oito, sala 02, livre direito, chama sala em 1, 2, 1, décimo 9. Direito, 219, 3628. Torre Gol 1395, a 1,5 milha de espera. Gol na 395, ajuste na 011, repórter baixado e travado, aguardando pista livre. Abaixou e travou, aguardando pista livre, 395. Gol na 925, só autorizado a decolagem, pista no 0, vento 120 graus, 139. Autorizado a decolagem, então 10, gol 925. Gol na 093, atingiu o ponto, espera da 10, gol. Gol na 013, mantenha ponto, espera do 10. Eu vou esperar, não quero, não. Confirma 06, Brotan 3628. Brotan, Saulo. Confirma a posição 06, Brotan 3628. Afirmativo, posição 06. Está autorizado o pouso, pistão na 0, vento 110 graus, 129. Livre pouso 10, gol 395. Gol 925, decolada 03, chama controle em 119, decimal 8. Passou em 198, gol 925, pode ir. Whisky Yankee uniforme para autorização em teste, vai chamar o solo em 121, decimal 9. Saída Arbonne. Tudo da Gol, boa tarde, saída direto da Lefa. Confirmando o nível 240. Afirmativo, 925. Isso, mantém 240, Vandelef. Ciente, mantém 240, Vandelef, o gol 925. É, confirma da presente, Vandelef? Passa 2000, afirma, tá livre. Ciente, o gol 925. Acima de 2000, é autorizado, Vandelef. Passa 2, Juliette, Quebec, Quilo. Juliette, Quebec, Quilo. Frequência livre. Whisky Yankee Uniforme, autorizado para Natal, nível 410, via Peruzulu 10, decola da pista 17, com primeira curva à esquerda, saída pouca, transição de par. Transição de par, Aciona 5466, controle Salvador, opere em 118, próximo 95. Na escuta, mensagem de pouso. 5466, controle Salvador, opere em 119, próximo 8. 7, serviço radar encerrado, 30 milhas de Salvador, passa nível 170. Chama centro Recife, frequência 133.25. Recife 133.25, tá 32, eu não sei de boa. Boa tarde. Confirme que eu obei autonomia. Zona 395, Sol 05, vai virar direito, chama o Sol em 121, no décimo 9. 219, ou igual a 395. Fora um bom voo. Boa tarde, eu vou no 755, ponto espera da 10, por favor. Boa, no 755, mantém ponto espera da 10. Mantém o 755. 95, tá, se vier Alfa Juliette para 04. Alfa Juliette para o 4. 16 milhas, sul de Salvador. Passa o nível 160, chama centro Recife em 133.25, trip 9961. 133, decimal 25, o trip 9961, boa. Boa tarde, bom voo. Meu Zulu, meu Lima, na escuta. Parro meu, Zulu, meu Lima, controle Salvador. Romeu, Zulu, Romeu Lima, se estiver ouvindo o controle, acione identificação. Papá Romeu, Zulu, Romeu Lima, controle Salvador. Uno 0 no 3, decolada 07, chama controle 119, decimal 8. 198, 0 no 3, boa. Salvador, muito boa tarde, 0 no 3. No 0 no 3 da Gol, boa tarde, contato radar direto Leda, 0 no 3. Contato radar direto Leda, 0 no 3. 925. Nós dois temos. Gentileza, uma ponte com o Papa Romeu Zulu Romeu Lima? Pode ser? Romeu Zulu. Zulu Romeu Lima. Seu Matheus, pode ser? Prossiga? Não, só para ver jogar se ela não está na escuta do controle e se tiver, chamar esse controle, por gentileza. Sim. Aeronave Papá Romeu, Zulu Romeu Lima, na escuta do Gol 925. Zulu Romeu Lima, na escuta do 925. Controle está solicitando a sua chamada na frequência 119.8. Obrigado pela colaboração, Gol 925. Passa nível 140 a 15 milhas de Salvador. Serviço radar está encerrado. Chama centro Recife, frequência 128.8. Gol 1925. Recife 288, pode ir. Controle Salvador, boa tarde, 35491. Livrando 210, desce para 110. Trip 5491, controle, desce para 3000, chegada à mão, altímetro 10, 11, trip 5491. Desce para 3000, chegada à mão, ajuste 10, 11, trip 5491. Romeu Zulu Romeu Lima, está agora 60 milhas afastado de Salvador. Chame o centro Recife em 128.8 para informação de voo e alerta. Zulu Romeu Lima. Uniforme Livre Sonar, chama Pronto Táxi. Voo no 093, o centro Recife solicita. O 09 tem condições número 380. Caso negativo, o nível final tem seu 340. Por quê? Se possível, 380 para o voo no 093. E autorizado 38, voo no 093. Número 380, no 0.3. No 093, passa nível 130, cruza da El, serviço radar encerrado. Chama Recife em 133.25, bom voo. 3325, no 093, obrigado, bom trabalho. E ainda colada, pista 10, vento 10 graus, 14 nós. Irmã, tem autorizado a decolada 10, 17. 52 milhas de Salvador, desça para nível de voo 050, voa Itap. São 3190. Uniforme, se autorizado o táxi, até a intenção no 7, reporta para o seu ingresso. Já no 755. Gente, gol no 755. 75491, autorizado 2000 e aproximação ILS, após o localizador. Autorizado 2000, o senhor autoriza para onde, Duna? Está livre, já está praticamente na Pro de Duna. Afirma então, Pro de Duna, descendo para 2000, autorizado ILS, reportará estabilizado o 355491. Grande Salvador, boa tarde, Sinai 61-43-442-5-5-3-60. Sinai 143, boa tarde, a sua identificação, desce para 4000, 10-1-0-1, chegada bom. 4000-0-1-1. Ok. Apelo na chegada Bonf após pelo Serra Vita 366. Controle, boa tarde, 1755, decola da Euleda Bridge na sua escuta. Boa tarde, 1755, contato radar, curva direita, voa Leda, vigilância, 1755. Direita, voa Leda, 1755. Boa tarde, Oxanemem. Informação Papá, passando 160 para 150. Xenem 1-6210, controle, desça para 050, direto em TAP, vigilância. Gente, 0050, direto em TAP, informa que perdeu o contato com o centro Recife, 282. Que é a sua identificação, 6210. Identificou, 6210. TAM 3190, desça para 3000 pés, voa Duna, altímetro 1012. Duna, desce para 3000 pés, TAM 3190. Quem é que informa e aguarde a autorização da decolagem? Uniforme, decolado 019, vai chamar controle 1198. 3098, esquerdo uniforme. 491, interceptando o localizador. 491, seguinte, passando o final LS, torre 118.95. 1895, obrigado, até mais. 2000, autorizado LS, porta localizador. Salvador, boa tarde, Bruno 2, informação, papá. Menino 2, desce para 060, chegada do ETAP, desce 060, assina identificação, Bruno Menino 2. Identificou, voa ETAP, desce para o 060, Bruno 612. Controle Whisky, Anc uniforme. Whisky, Anc uniforme, boa, contato, Puka, Zipar, vou para nível de voo 410. Puka, Zipar, 410, Whisky, Anc uniforme. Autoriza 2000 para o TAM 3190. 90, desce para 2000 pés. 2000 pés, TAM 3190. ONU 755 passa através da DAEL, cruzando o ONU 60. O serviço está encerrado. Chama Centro Recife, frequência 133.25, ONU 755. ONU 3325, ONU 755. Obrigado, tenha uma boa tarde. Torre, o Trip 5491, baixar travado. O 5491 da Trip tem livre pouso, ficha 10, vento 1900 graus, 149. Livre pouso 10 pro Trip 5491. No lock agora, o da 3190. Esse aqui é 1990, está passando Duna. Agora no momento, completa aproximação ILS, torre 118, decimal 95. Completa 1895, da 3190. Zero 6210, DF mantém 2000, direto do UNO, autorizado, final ILS. Altimetro 10 no UNO, reporta localizador. Ok, 2000, direto do UNO, reportará estabilizado, 6210, muito obrigado. Papa Papa, Vitor, Vitor, Vitor, desce e mantém nível 070, direto posição ITAP. Sendo a identificação, vigilância radar. Carlos Alberto? Não. Valeu. Direita, chama Sole, 121, decimal 9. Direita, 219, boa, até mais. Tem 491, táxi de Alfa, quilo para o 43, posição 04. Alfa, quilo, 4304, posição 3549. Tá, 10, tá, 3190. Tango Whisky, Yankee Uniforme, passa 1.60, chama Recife no 2.85. 1.85, Whisky Yankee Uniforme. Curva à esquerda, voa Duna, o Xenem 143, desce e mantém 3 mil pés. É, tem intenção de executar o WISC, poderia ser o 366 para o 6143? Afirmo, o Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, 6143. Só confirmando, está autorizado 3 mil pés, 6143? Afirmo, 3 mil. 3 mil. Paulo Salvador, azul 4206. Azul 4206, temos a Quebec, autorização de estátua, pegou Recife, nível 350. Azul 4206, autorizado para Recife, nível 350, via pelo ISC 58. Decolando a pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Cuca, Trans São Caju. Aciona 5007, controle Salvador em 119, decimal 8. Autorizado Recife, nível de voo 350, upper whisky 58, decolada aberta, primeira curva à esquerda, Pipoca, transmissão Caju, ponto 898, correio 5007. Ando com a 306, posição 8. 206, posição correta, tá com o trapuxo? Encontrará com a 206. Estabilizado no localizador, o Oxané 62 no andar. 62 no 02, milhas do marcador externo, completa final LS, torre 118.95. 18.95, uma boa tarde, será que é pouco? TAN 3190, boa tarde, táxi de Alfa, quilo para o Pat 3, posição 09. Alfa, quilo para o Pat 3, para a posição 09, TAN 3190. Estabilizado. Xené 6210, ajuste 01, reporta baixar travado. Batará. 2500, aguardando o sinal LS Whisky 6143. Salvador ainda, 6601, desce para 4000, chegada a PONF, identificação vigilância. Vitor, controle, desce, mantém 050, Vitor. 050, controle. Fuzileiro ficou lá, né? B01 autorizado pelo número 4 na aproximação. Ando 66, agora 612. Número 2, desce para 4 mil pés, redução no 70 nós. Intercepte o eixo da chegada Mari, é o número 3 na aproximação. 7, reduzindo, 1 no 70, 1 no 62. Utilizado, baixado, checado, o 6210. O CR 6210 está autorizado, pouso, pista 10, vento 1000 graus, 15 nós. Gente, livre o pouso, o CR 6210. Não, é o número 3. O número 1 está quase tocando a cabeceira. O número 2 está uma milha do Serra Vitor 366. E a aeronave agora, o voo do 612, está sendo no momento reautorizada para 2 mil pés e também tem a final ILS da pista 10 autorizada, em virtude da aeronave que o precede, está interceptando a final do segmento de aproximação final. Pode ser, estou reduzindo a minha velocidade. Final do ILS Whisky no 06143. Complete a final do ILS Whisky 6143, chama agora a torre 118.95. 118.95, até a volta, 6143. Salvador, boa tarde, CNM 6143, estabilizado em ILS Whisky da 10. O Xané 6143, o ajuste de altímetro no 011, reporta baixada travada, aguardando pista livre. Reportar a baixada travada com 10116143. O Xané 6210, solo 30, livre direita, e chama solo em 121, desmorose. 219, livre, obrigado. Posição, faz 3, são 3 e 0. Estou mantendo a posição, obrigado. Mike, Eco Delta, regressando de Manatinho no 1500 pés, ingressando na CTR, prossiga com proa do farol de Itapuã e reporte para a descida. 210, livrou. É 2 minutos, se tiver Alfa, repórter da Juliette. E Alfa, repórter da Juliette, obrigado. Então, prossiga na proa de TAP, suba para 2 mil pés, o Mike e a Delta. Eco Delta corrigindo, tome flor a posição Tuna, Mike Eco Delta. Não disponibilizar o seu finger, gentileza de dirigir-se à posição 09 do Pai 3. Obrigado, 09 do Pai 3. Número 2, complete o LS X-Ray, chamando Torre 118, decimal 95. 895, grato, boa. Papa, Papa, Triple Vitor, desça para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizado. 2000 pés, autorizado X-Ray, reportará estabilizado, Triple Vitor. Salvador, boa tarde, gol número 2, baixou e travou pista 10. Número 2 na aproximação, chame passando Simbra com o trem embaixo travado. Vento, 1100 graus, 15 nós. Gol no 612. 612, gol. Só confirmando o China 62 é o nono, o gate 1 nono. Afirmo, 11. Ok, obrigado. Simbra baixou e travou no meio, 2 da gol. Aguarde autorização de pouso e acuse quando tem. Tem que estar embaixo do travado. Já está travado, no meio, 2. O China é 16143, no solo 34, libera a direita na Fox, solo 121, decimal 9. Fox Trot 219 até a volta, 6143. Salve Salvador, boa, CNM 6143, levando a Fox Trot. Confirme. Xané 6143, livrando na Foxtrot. 6143, boa tarde, taxia via Alfa, reporta para ingresso na Juliette. Alfa, reporta para ingresso na Juliette, 6143. Curva esquerda pro A200, limite ao curso localizador. 200, limite ao localizador, 601 da Lua. 601, desça para 2000 pés, altímetro no 01. 2 de pés, 09. Estabilizado no lock, o Triple Vitor. Triple Vitor, completa a LS X-Ray, reduzindo para a aproximação final, chamando o Turbo 18, décimo 95. 1895, reduzindo o Triple Vitor, obrigado. Mike Eco Delta, vetor radar para sequenciamento, por via esquerda, proa 010. O limite é o curso do operador. Torre Salvador, boa tarde, Papa Papa, Vitor, Vitor, Vitor, estabilizado no X-Ray. Boa tarde, chame passando Simbra com o trem baixo e travado, Papa Papa, Vitor, Vitor, Vitor. Chamada passando Simbra, o Triple Vitor. 380, via Alpes do Lomo 7, decolagem pista no 0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa. O controle 119.8 aciona 5003. Autorizado 320 Brasília, reporta 10, primeira curva direita, saída agora, Modelefa, aperto 17, controle 119.8, transponder 5003, Sandri 17. Correto. direto a rapor Elefa, ao portão 03, chama pronto, tá 3567. Agora Elefa, chamada como pronto, tá 3567. Aproximando-se da Juliette, 6143 da Xané. Via Juliette até o portão 09, o Xané 6143. Juliette 09, 6143. Gol no 612, no solo 37, libere a direita, solo no 21, décimo 9. 219, grato, boa. Tráfegos evoluindo nos corredores visuais, suba e mantenha 2.500 pés. Gol no 612, boa tarde, taxi via Alfa, reporta para ingresso, taxi via Juliette. Alfa, venha portar Juliette, número 2. Salvador, tá 3567. Tá 3567. Confirmar no transponder 5003. Confere, 5003. Obrigado. 129, pista no zero. Livre pouso no zero, tripulador. Solo voltando? 3567 na escuta. Confirmando o portão, é o 05 ou 03? 05. Gente. Obrigado. Sala, todo mundo bem satisfaz. Próximo ao porto de Bahia de Guaracuja. Gente, o mesmo agora está a 3 horas, 2 milhas da aeronave com rumo noroeste. Opa, visual com a aeronave, vai acertar. Sim. 1601 para estabilizar no curso localizador, esquerda, proa 150, pode estabilizar. Esquerda 150, vai reportar. Mike Echo Delta, agora sim, como recebe o controle? Reassuma a navegação pro de Duna, mantendo ainda 2.500 pés para evitar o tráfego do November Yankee, Mike. Está visual com o mesmo. Paulo Salvador, da 3629, nível 380 para São Paulo. Salvador, boa tarde, tá 3145, informação Romeu para cópia da autorização. Puta 3629 é o número 2 para cópia, aguardando 360 São Paulo. 360 aguardando 3629. Puta 3145, número 3 para cópia, aguardando Galeão no 360. Aguardando Galeão, informando 320 nível. Gente, 320. É, se o Saulo puder coordenar o 380 para o Puta 3629. Cliente, da 3629, 380. Salve, Salvador, boa tarde, Vitor, qual o parte destino? Ingressa via Alfa e reporta para ingresso da Cruz Juliette. O gol no 612, Juliette, portão 01. Juliette para o gol no 612. Utilizado localizador. Chame com o trem baixo travado, voo no 601. Baixado e travado, já. Autorizado, pouso, pista 10, 110 graus, 139. Livre pouso, voo no 601. É, por enquanto o 3629 está prevendo no horário. Ciente. Então 3145 na escuta? 3045, prossiga. Seria um estimado para decolagem? Aos 48. Aos? 1848, já passou que teve um atraso. Gente, 1848, recebi aqui um novo horário para 1935, que também já passou. Seria mais um estimado de mais quantos minutos para pushback, táxi e decolagem? 5 minutos para pushback, 3145. altitude 3145, mais 5 minutos, gente. Azul 4206, taxia via Pátio Uno, Índia, ponto de espera da 10, torre 1, 18.95, ajuste no 0 no 1. O papapapá, Vitor, mantém a posição, aguardando para o ingresso do Pátio Uno. Qual seria a autorização do Gol 856? Agora, o Gol 856 autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aru, o controle 1198, aciona o transponder 5002. Autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58, decolando 10, perfil da Puca, transição Aru, controle 1189, aciona 5002, Gol. Correto, 5002, portão 04, chama pronto, Gol 856. Chama pronto, no 601, no solo 44, libera direita, solo 121, decimal 9. Libera 219, obrigado. Primeiro 29, prossiga. Ok, só para informação, a partir de agora as decolagens para o setor sul de Salvador estão suspensas, ok? Devido à degradação do sistema no centro Recife. A previsão que foi dada foi a partir do 00. Seria feita uma nova verificação e seria dada uma posição para Salvador. Alfa, Juliette, obrigado. Falou, outra 3629, posição a fazer decolagem ao 00? Negativo. Ao 00 vai ser feita uma nova verificação da situação e será dada uma nova posição pelo Centro Recife. Então, 3629 fica na guarda. Center. Rota 3145 é o solo.